conduzir ao teu inferno espiritual. Aqui lagarte sacal, anjo do mal, necrópolis, cidade dos mortos, nós criamos as leis e você será o próximo. Vou te conduzir ao teu inferno espiritual. Aqui lagarte sacal, anjo do mal, necrópolis, cidade dos mortos, nós criamos as leis e você será o próximo. Eu vou levitando bem acima de suas cabeças, sem que você perceba, mato antes que se mexa. Cuidado com o que planeja, sugiro que se proteja, que eu vou fazer tu rasteja, se é isso que tu deseja. Vou detonar um char e sento, vou detonar tua cara e penso. Caos primário, força que aniquila forma e pensamento. Dessa tu não sai isento, nem que eu vire detento. Armada até os dentes, até Satanás enfrento. Criei um império e ele tá contra você. Se eu pego teu sangue, faço tinta pra escrever. Meus versos malditos faz você me obedecer. Logo tua cabeça na bandeja vão trazer. Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, dessa vez não vai ter como tu sobreviver. Uma sucessão de sucessivos tiros na sua cara, compulsivamente sem cessar. Supremos cavaleiros imortais visionários, habito as profundezas sempre torturando otários. Lagarto e sacal, de onde surge o mal, toda batalha pra um guerreiro é fundamental. Não precisei fazer uma incisão no seu crânio pra entrar na sua cabeça e espalhar o pânico. Esse som expressa minha ira enquanto insano eu tô, totalmente produzido no subterrâneo. Vou te conduzir ao teu inferno espiritual. Aqui lagarto e sacal, anjo do mal, necrópolis, cidade dos mortos, nós criamos as leis e você será o próximo. Vou te conduzir ao teu inferno espiritual. Aqui lagarto e sacal, anjo do mal, necrópolis, cidade dos mortos, nós criamos as leis e você será o próximo. Eu não tô nem aí pra essa porra de hip hop. Eu mato o filho da puta e vou cantar rap no Roger. Uma Glock não, um oitão também não. Eu gosto mesmo é de espancar até quebrar meu gelo da mão. Tem playboy no chão, tem sorriso no meu rosto. Faço sua mãe chorar pra pôr dinheiro no meu bolso. Dizem que sou louco, mas me considero normal. Mesmo fazendo roleta russa com uma puta chupando meu pau. Vai, fuma essa merda, puxa o gatilho e jampa. Meu passatempo é fuder meus inimigos. As bichas da praia me ameaçam, mas não fazem nada. Continuo fazendo rap fumando back na minha área. Sua arma é um microfone, a minha é uma 9. Playboy desistam do rap, voltem pro shopping. Vocês são falsos como o Drácula do Bram Stoker. Armado ou desarmado, quando me veem na rua, corre. Corre pra porra dos homens, manda prender os maconheiros. Tem fumaça no estúdio, chama os bombeiros, atirando pra matar. Vagabundo é o meu estilo, na cidade dos mortos seu sangue é meu combustível. Sem paz pro microfone, sem paz pra sua família. Sou a reencarnação de Kai e vou fuder com a sua vida. Lagarto, sacal essa porra, filho da puta. Tamo matando viado, esfaqueando prostitutas. Vou te conduzir ao teu inferno espiritual. Aqui lagarto sacal, anjo do mal, necrópolis, cidade dos mortos, nós criamos as leis e você será o próximo. Vou te conduzir ao teu inferno espiritual. Aqui lagarto sacal, anjo do mal, necrópolis, cidade dos mortos, nós criamos as leis e você será o próximo.